Tocado, discotecado, pra nós tá bem fechado. É o rap, cês tá ligado. Aqui ou lá, seja onde for, tocando corações e unindo os compositores. As dores do olhares eu já esqueci. Canto alegria pra ver você sorrir. E o que passou, passou, deixa pra lá. Novos sonhos e vitórias, tamo aqui pra conquistar. Sem exceção, é comissão, sem falha vai. Não cai a mim, não vai a mão. Competição não é canção. Tem que ter meta no coração. Formação universal, sem pagar, só curtir. Resumir o fato, vivenciar o trato. Levando pelo fronte, a ponte é avante. Rimador constante, a meta aumenta o foco. A meta aumenta o foco. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Fita embolada, fito risco, céu de negro, pássaro, peito latino. Cabelo black, jovelina, jovelino, pérola, nega, tarja preta, seleção. Proibido ouvir isso, gira o tambor, lutador sem exceção. Meu general que me chamou, Cassius Clay, Mohamed Ali, Ali, toca o tambor. Eu quero ver SP, BH, tudo oeste, preto claro, lado norte, Brasilândia, Jaraguá, Chapa Preta. Sozinho você não aguenta. Firmou, formou a firma dos fortes preparados pro combate. Aliou do lado certo, reviva rap, cheque mate. Dos cantos de BH, sem exceção pra colar. Se for um pro outro um dia, a jangada cruza o mar. Vai, nessa vibe só alegria, espanta zica. Oração na meditação, força firmado na missão. Cheio de boa intenção, pra juntar as irmãs e os irmãos. Só chamar pro lado bom da nossa peregrinação. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Cê quer o quê? Cê quer o quê? É conexão BHSP. Cê